Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Dois dias depois era Páscoa e os pães ázimos, isto é, sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Porque diziam, durante a festa não, para não haver revolta do povo contra nós. Estando Jesus em Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o que fora leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o vaso, derramou-lhe o perfume sobre a cabeça. Alguns se indignavam, dizendo, mas para que esse desperdício? Perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e ser distribuído esse dinheiro aos pobres. E falavam mal contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque molestais esta mulher? Ela me fez uma boa obra. Os pobres sempre estarão convosco. Quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas quanto a mim, por pouco tempo estarei convosco. Em verdade, ela fez o que pôde. Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, eu vos digo que onde quer que seja pregado em todo o mundo o meu evangelho, será também contado em memória sua o que ela me fez. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo Judas, se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, 30 moedas de prata. Então Judas buscava ocasião oportuna para entregar Jesus. No primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram a Jesus os seus discípulos, onde queres tu que vamos preparar a Páscoa para comer? Enviando ele dois dos seus discípulos, disse, ide à cidade e sairá ao vosso encontro um homem trazendo um cântaro d'água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o Mestre Jesus pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Fazei ali os preparativos da Páscoa. Então, partindo os discípulos, foram à cidade, acharam tudo como ele lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. À tarde, Jesus foi para lá com os 12 apóstolos. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus falou, em verdade eu vos digo que um de vós que come comigo vai me trair. Então começaram todos a se entristecer e a perguntar um após outro, porventura sou eu? Jesus respondeu, é aquele que põe comigo a mão no prato. Pois o Filho de Deus, ele se vai, segundo está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Cristo é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Estando eles a comer, tomou Jesus o pão e, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, este é meu corpo. Tomando o cálice, rendeu graças a Deus e todos beberam dele. Então lhes disse, este é meu sangue, derramado por muitos. Em verdade, eu vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: a todos vós terei hoje pedra de tropeço, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro falou: Senhor, ainda que sejas para todos uma pedra de tropeço, nunca o serás para mim. Então Jesus declarou: Pedro, Pedro, em verdade eu te digo, tu, hoje, esta noite, antes de cantar o galo duas vezes, três vezes me negarás. Mas Pedro repetia com veemência: Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E assim diziam todos os demais. Chegaram a um lugar chamado Getsêmani e disse Jesus aos seus apóstolos: sentai-vos aqui enquanto eu oro, enquanto eu falo com Deus. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e a se angustiar. Então lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e começou a orar, que se fosse possível, passasse dele aquela hora. E orando dizia: Abba, quer dizer Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres, Senhor. Voltando, os encontrou dormindo e disse a Pedro: dorme, Simão, não pudeste vigiar uma hora sequer? Eu vos digo, vigiai, orai, para não entrares em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Voltando, encontrou-os dormindo novamente. Estavam com os olhos pesados, nem sabiam que respondiam a Jesus. Voltou Jesus pela terceira vez e lhes falou: agora podeis dormir, descansar. É chegada a hora. O Cristo está sendo traído nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos daqui. Já se aproxima aquele que é o meu traidor. No mesmo instante, enquanto ainda falava, chegou Judas Iscariotes, com ele uma multidão armada de espadas e varapaus, multidão enviada pelos principais sacerdotes. O traidor lhes tinha dado um sinal, dizendo: aquele a quem eu beijar, esse aqui é Jesus. Prendei-o e levai-o com toda a segurança. Havendo chegado, aproximou-se logo de Jesus e disse: Mestre! E o beijou. Então eles lhe puseram as mãos e o prenderam. Pedro puxou da espada e, dando um golpe no servo do sumo sacerdote, lhe decepou uma orelha. Mas disse Jesus: viestes armados de espadas e varapaus para me prender, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes lá? Mas isto é para que se cumpra a Escritura. Todos o deixaram, todos fugiram. Jesus ficou sozinho. Seguia Jesus um moço coberto unicamente com um lençol, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu. Levaram Jesus à casa do sumo sacerdote. Reuniram-se todos os principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo. Pedro o seguia de longe até dentro do pátio da casa do sumo sacerdote. Estava sentado com os oficiais de justiça, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o Sinédrio buscavam testemunho contra Jesus para entregá-lo à morte, mas não achavam. Porque muitos depunham falsamente contra Jesus, mas seus depoimentos não eram coerentes. Depois, levantando-se alguns, davam falso testemunho contra ele, dizendo: nós ouvimos Jesus dizer, eu destruirei este santuário feito por mãos de homens, em 3 dias construirei outro, não feito por mão de homem. Mas nem assim era coerente seu testemunho. Levantando-se o sumo sacerdote no meio do Sinédrio, interrogou o Senhor. Então, Jesus, nada responde? Não ouves o que depõe estes contra ti? Mas Jesus se conservou calado, não disse palavra. Tornou a perguntar ao sumo sacerdote: então, és tu o Cristo, o Filho de Deus? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho de Deus sentado à mão direita do Todo-Poderoso e voltando nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: não há mais necessidade de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? O que é que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a lhe tapar o rosto, a lhe dar punhadas e a dizer: adivinha, Jesus, quem foi que te bateu? E os oficiais de justiça receberam Jesus a bofetada. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, que vendo Pedro a se aquentar, o encarou e disse: oh, tu também estavas com Jesus, o Nazareno? Mas Pedro negou, dizendo: não sei nem compreendo o que dizes, mulher. Saiu para o alpendre. Vendo a criada, tornou a dizer aos que estavam ali: esse aí é um deles. Mas de novo Pedro negou. Pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois também és galileu. Pedro, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha proferido: Pedro, Pedro, antes de cantar o galo 2 vezes, 3 vezes, me negarás. Então Pedro, caindo em si, começou a chorar amargamente. Aí está, meus amigos, meus irmãos, uma página como esta dispensa qualquer comentário. Aqui está todo o sacrifício do Mestre por nós. Sabia que a humanidade é ingrata, que a humanidade é inconsciente, essa fraca argila humana. Sabia que ia ser negado, traído, vilipendiado. E entretanto, sendo o Senhor, se fez um servo. Deus feito homem, verbo feito carne para a nossa salvação. Quantas vezes teremos negado também Jesus? Toda vez que não cumprimos nosso dever, estamos negando Jesus. Toda vez que não cumprimos o novo mandamento, estamos negando Cristo. Esse remorso eu não vou levar. Prefiro que me joguem pedras, me chamem de tudo, mas eu estou dando o recado. O ponto segundo é que quando eu digo aqui, eu realmente sou um apóstolo de Jesus, muitos principais sacerdotes fizeram a pretensão dos arutos que é apóstolo. Meu Deus do céu, apóstolo não quer dizer santo. Judas era apóstolo, entretanto foi o diabo, traiu o próprio Jesus. O apóstolo pode ser bom ou pode ser mau. Daí a prova dentro do Evangelho. Quer dizer que a falsa humildade é pior que a hipocrisia. E eu não gosto de falsa humildade. Gosto de almas limpas, corações limpos. Esse é que vem a Deus, diz o próprio Jesus. O ponto terceiro é quando Jesus se refere ao pão e ao vinho. Quer dizer, o corpo e o sangue. Isso aí deu origem a muita interpretação esquisita, até o tempo atual. Muita gente tem interpretado essas palavras de uma forma que não é a verdadeira. Porque o que Jesus quis dizer é que devemos comer o corpo dele, sim, o seu evangelho deve ser o nosso alimento. Nosso sangue deve ser a sua palavra, a sua doutrina. Viva Jesus!